De cara? Capivara. Com o programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão tá... pedagógica. É assim, você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado. Aí, tamo aí mais uma vez fazendo um De Cara com a Capivara. Hoje, no meio do carnaval, segunda-feira, não sei que dia é hoje, mas não importa. Mas é no meio do carnaval, segunda-feira, é isso que você precisa saber. E hoje no De Cara com a Capivara, aqui na Rádio Livre Capivara, 96,1 FM, eu tô aqui de cara com o Charles. E a Capivara é De Cara com a Capivara, não é De Cara com o Falésia. Mas a Capivara não pôde vir hoje, pediu desculpa. É, e me deixou as perguntas aqui para eu fazer pro Charlovski, mais conhecido como Paulov. É isso aí. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Uma boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso, um prazer grandiosíssimo estar aqui, nessa cidade, nesse lugar, nessa região, assim, muito, muito, muito bem dotada de natureza, gente bonita e de cabeças pensantes. Cabeças pensantes. Você pensa muito? Não tanto quanto eu gostaria, mas dia a dia eu tento persistentemente descobrir algumas coisas a mais para ter mais ferramentas para pensar, para entender, né? Entender a vida, entender o mundo, entender o modo de vida, entender um pouco as pessoas, tentar ter paciência com os outros, ter paciência também comigo mesmo. Eu não te apresentei ainda, né? Preciso te apresentar, mas eu não vou fazer isso. Fala você, quem é você? É a minha primeira pergunta. Bom, eu me chamo Charles. Tem alguns codinomes aí, Batuta, Charloves, Charlão, Paulove. E alguns da região de Bauru, outros da região de São José do Rio Preto. E também tô meio que adotando alguns da região aí de São Carlos, Araraquara, e aí vai pro território nacional. Mas, para além do nome, tem uma referência que de ter, né, eu acho que vai muito do que a gente é, um pouco do que a gente fez, né? Então, sou um trabalhador desde que eu me entendo por gente. Vendia tomate, vendia desinfetante de eucalipto. Depois fui vender sorvete. Depois trabalhei como lancheiro na sorveteria. Vendia sorvete, vendia lanche, era um lanchinho. Depois fui trabalhar em escritório. Depois fui trabalhar em supermercado. Depois trabalhei nos correios. E hoje eu sou psicólogo. Então sou um pouco dessa junção de tudo. Também sou filho, né? Sou amigo de muitas pessoas. Enfim, é difícil, na verdade, pensar sobre a identidade. A identidade é um pouco de tudo, um pouco de tudo que a gente vive, um pouco também do que a gente pensa, do que a gente almeja ser, né? E aí é importante que a gente sempre pense no momento adiante, valorize e viva muito o presente. Mas sempre almeje sempre buscar ser um ser um pouco melhor daquilo que a gente conseguiu ser nesse presente momento. Então, amanhã, certamente, eu tentarei ser melhor do que eu estou sendo hoje. Com quantos anos você começou a trabalhar? Com 8 anos. O que, que era que você fazia? 8 anos, oficialmente, eu vendia tomate na porta de casas. E se for ver, com 5 e 6 anos, eu vendia desinfetante também na porta de casa. Assim. Desinfetante com aquele cheiro eucalipto, aquela coisa bem aromática e às vezes perfuma o ambiente, né? Mas aí era não oficial em quando eu tinha 5, 6 anos, era um negócio meio meio contrabando do meu padrasto, né? Que aí ele utilizava da minha pessoa e da minha irmã, que tinha 3 anos a menos que eu, e saíamos dois pequenos andando pelas ruas da pequena José Bonifácio, ali perto de São José do Rio Preto. E aí quando aquelas duas crianças, de uma de 6 e outra de 3, batia a palma e oferecia aqueles recipientes de 2 litros de desinfetante de eucalipto por alguns, na época não eram reais, na época eram cruzeiros, né? Não sei se era 2 cruzeiros, 3 cruzeiros, 4 cruzeiros, mas os adultos meio que se sensibilizavam e acabavam comprando, e a gente achava o máximo que a gente estava ajudando meu padrasto, minha finada mãe, né? Na época ela era viva, então. Mas era uma forma de contribuir assim para o sustento da família, para ganhar o pão. Então acho que não foi aos 8, 9, mas na verdade foi com 5, 6 anos. E enfim, acho que foi uma época um pouco difícil, né, um pouco conturbada, né, não tinha muito acesso a alguns direitos, algumas coisas que talvez as crianças mereçam ter, né, mas foi uma época que a gente também aprendeu e viveu, sobreviveu. Você jogou bastante bola nessa época? Não joguei bola. Eu, nessa época, a atividade que eu acredito que eu fiz mais parecida ou próxima das atividades de criança que me foi possível foi soltar pipa. Soltar pipa. Venta bastante lá? José Bonifácio é uma cidade quente, né? Tanto quanto São José do Rio Preto, quanto Bauru. Quantos quilômetros de São José do Rio Preto? Fica exatamente a 37 quilômetros de São José do Rio Preto. 40 minutos, assim. Isso, de forma... dirigindo de forma responsável e tranquila, 40 minutos. Bom, eu vou fazer as perguntas obscenas já. Em quanto tempo você já fez de São José do Rio Preto a José Bonifácio? Eu não sou uma pessoa muito... que sempre ousou ou foi muito irresponsável, mas houve uma vez uma necessidade que tinha um concurso que eu ia prestar em São Paulo para a Polícia Militar, então na verdade precisou ser feito o percurso em 20 minutos ou no máximo em 25, não sei bem, porque teve uma parte de trevo a trevo, tenho certeza que foi 20 minutos, mas depois dentro de São José do Rio Preto tem uns semáforos que, reza a lenda, eles são semáforos que fotografam, no caso, se passar em vermelho. Mas foi necessário passar em vermelho e sorte que era alta das madrugadas e deu tudo certo. Acabei indo para São Paulo, mas depois também prestei o concurso, passei, mas tem várias fases, né, da Polícia Militar e... por alguns motivos, depois eu decidi não continuar, tinha outro trabalho em vista e felizmente eu não fui para a Zona Sul em São Paulo, porque também seria bem arriscado. Qual foi o trabalho que você mais curtiu, assim, que você fez? Você curtiu mesmo, falou, nossa, que da hora, estou aproveitando todo dia da minha vida. É uma pergunta interessantíssima, né, que precisa de muita reflexão, porque... em cada fase da vida eu curti um pouco, né? Então quando eu fui, eu acho que não deu para curtir mesmo vendendo desinfetante, não foi legal, não foi legal também. Muito novo, né, cara? É porque era uma coisa que você nem tinha consciência, nem tinha clareza, você não sabia direito o que estava fazendo, né? Mas você fazia e de alguma forma você era reforçado, né? o padrasto, a mãe, oh, que legal, vocês venderam, ou, né, enfim, e aí de alguma forma você via uma alegria ali no lar, né, porque era um dinheiro que estava entrando, né, então tinha como comprar o arroz, comprar o óleo, comprar o feijão, né, e infelizmente também os nossos pais na época, a minha afinada mãe e meu padrasto, eles bebiam a tal da marvada pinga, como diria a música, né? Anitta Barroso. E aí, assim, né, essa é uma história à parte, né, da questão do alcoolismo, que eu acho que é uma problemática que muitas famílias ainda enfrentam, né, no nosso país. É uma droga legalizada, né, e tem algumas drogas que não são legalizadas no Brasil que não causam tanto mal quanto o tal do álcool, né? Mas é uma questão, uma reflexão à parte que é importante de se fazer, né? Mas eu acho que também isso serviu para, né, a questão do álcool e tudo, de sempre se pautar isso na vida, de se refletir, de se pensar e de talvez a gente não repetir um pouco da parte negativa que talvez nossos pais, nossos padrastos, pessoas que foram ou deveriam ser modelos, né, acabaram sendo de alguma forma aquela pessoa que teve presente ali e que talvez não nos deu assim uma inspiração tão positiva, assim. Então é importante pensar sobre isso, é importante talvez, como diz uma pessoa muito importante na minha vida, que a gente tem que ser uma versão melhorada dos nossos pais, né? Mas voltando à questão de qual atividade que mais me satisfez assim, positivamente, então nessas duas atividades da venda aí, né, de forma sem saber direito o que estava fazendo, não foi legal. Mas depois, né, na atividade de numa pequena lanchonete de sorveteria misturada com lanche, foi bacana, né? Eu acho que eu aprendi a montar lanches, olhar para os ingredientes, olhar para aquela mistura e o sabor que poderia dar determinadas combinações se eu, né, tivesse caprichando no tal do lanche. E era legal ver as pessoas às vezes depois saboreando um tal de um bacon, né, misturado com hambúrguer e alface. E alguns outros. Como que era? O hambúrguer era tipo de marca Sadia, assim, ou vocês que faziam hambúrguer? Não, o hambúrguer era caseiríssimo. Caseiríssimo, sim, que sim. Fantástico. Era. Você curtiu o hambúrguer? Que parte que você fazia? Você fazia, tava na chapa ali mesmo? Isso, na verdade tinha um chapeiro. Ah, tá. E aí o chapeiro, na verdade, começou a chapar e aí ele não comparecia no trabalho. E aí eu de olhar de longe, porque eu cuidava mais da parte da sorveteria, então de servir os clientes no sorvete, né? Porque antes eu era sorveteiro de rua, então vendi 2 anos sorvete na rua. E aí, por talvez demonstrar alguma habilidade de relação interpessoal, né, de tentar tratar da melhor forma possível as pessoas, a dona da sorveteria me chamou, me convidou para trabalhar dentro do balcão. Então eu trabalhava na parte da sorveteria e tinha um chapeiro. Quando ele começou a chapar, eu já tinha observado um pouco do processo de conduzir a chapa, de dirigir ali o processo. E aí então eu já sabia manusear um pouco ali a questão do hambúrguer, do pão, dos molhos, né, dos temperos, né, de colocar quando é bacon, quando é x-salada, quando é x-egg, né, e toda aquela coisa. E também dava pra fazer umas adaptações, umas experimentações. Foi uma época legal, assim, mas foi bem lá no início, quando eu tinha uns 12 anos, assim. E depois eu fui trabalhar no escritório, né, no escritório home office boy do meu tio. E foi legal também, porque você aprende um outro universo. Um universo, às vezes, mais letrado. Uma questão da burocracia. Era um escritório do quê? De advocacia? O que era o escritório? De contabilidade. Contabilidade. Isso. Então, meu tio, ele tinha uns 40 clientes. E, né, empresas de pequeno porte, até médio porte. que precisava fazer a contabilidade das empresas. E aí eu atuava como office boy, indo, voltando, buscando documentos, levando talões de nota. E foi uma época bacana porque eu aprendi um pouco essa esfera da burocracia, da documentação, né, do que precisa de uma empresa para atuar. Às vezes a pessoa quer abrir um negócio, como é que faz? Então tem que ir na junta comercial, tem que ir na prefeitura, tem que pagar um monte de imposto, não é fácil, né? Se tem empregado, então fica mais difícil ainda. Mas, enfim, com luta, com a pessoa perguntando e verificando cada ponto, com um pouco de paciência, que tem que ter um pouco ou muita paciência, é possível, né? Vai se galgando aí, vai se caminhando aí. Então foi um emprego também que eu aprendi um pouco nessa esfera, assim. E aí quando começa a chegar na década de 90, 94, o tal da internet, os computadores no Brasil, eu lamentavelmente saí do escritório, porque aí o escritório pagava-se pouquíssimo, né? E não teve jeito de melhorar a proposta também, porque de certa forma a renda do escritório era um pouco limitada, e eu fui trabalhar então num supermercado. Esse mercado é um trabalho mais pesado, né? Braçal, trabalho no depósito, abastecimento de alimentos e hortaliças e parte do sacolão. Que horas você chegava no supermercado? O supermercado era bem cedo, né? Sim, a gente chegava às 7, né? E saía às 18, 19 horas. E isso você estudava à noite? Como é que era? Sim, eu já estava indo pro colegial, né? E aí é um colegial noturno. E aí você saía, 6, 6:30, ia correndo pra casa, tomava o banho e ia pra escola, mas muito cansado, né? E a escola, no noturno, naquela escola, era uma escola, infelizmente, que, assim, já não oferecia de forma muito convidativa conteúdos que iriam agregar um conhecimento, ou que elas também não ofereciam um atrativo que iriam proporcionar para você um prazer em estar aprendendo algo. E na verdade a gente não percebe a importância desse momento, né, mas é muito importante. Mas na época, assim, às vezes você aproveita o que é possível, né? E para mim foi uma época importante, mas dos 3 anos do colegial eu aprendi pouquíssima coisa mesmo. E eu fui descobrir isso depois, alguns anos depois, quando eu precisei fazer cursinho para entrar na universidade pública. Depois desse tempo de mercado, que foram 5 anos, teve o tempo nos Correios. Então, quando fez 5 anos que eu estava no mercado, um ano anterior eu tinha prestado o curso do Correio, fui chamado para trabalhar em Onda Verde, Sem, várias cidades aqui ao redor de São José do Rio Preto, mas eu não aceitei. Quando foi em São José do Rio Preto, que era a única cidade que eu não podia dizer não, que era a cidade sede do concurso, eu aceitei. E eu queria São José do Rio Preto porque eu queria estudar, né? Não dava para estudar em José Bonifácio, cidade pequena, não tinha cursinho, né? E o cursinho mais próximo era São José do Rio Preto. Então fui para São José do Rio Preto. Quando fui chamado para lá, trabalhei um ano em São José do Rio Preto, consegui uma transferência para José Bonifácio e continuei estudando. Fiz 2 anos do cursinho. O primeiro ano prestei letras na Unesp de Rio, São José do Rio Preto, e o segundo ano fui prestar psicologia em Bauru. E aí fui para Bauru, entrei em Bauru, fiquei lá. Já tinha trabalhado 2 anos no Correios, fiquei mais 6 anos fazendo psicologia em Bauru. E esses 8 anos no Correio foi... não tem algo assim específico, mas o que mais me deixava feliz, o que mais me satisfazia, o que mais tinha sentido era a relação com as pessoas. Então, entregar cartas era uma coisa interessante, porque isso tinha um valor, né? Tem um sentido, tem um significado. Às vezes as pessoas estão esperando, né? Seja uma encomenda, de uma compra na internet, ou seja até uma carta que está tão raro, mas que eventualmente surge, né, alguma notícia, um telegrama, enfim. Então era uma coisa bacana, porque se lidava com algumas emoções, né, de diversos tipos, tanto aguardando notícia ou aguardando uma decisão judicial, enfim, de várias naturezas. Mas o que mais me preenchia assim, era essa relação com as pessoas, troca com as pessoas. Mesmo quando não tinha uma carta, você criava um vínculo de amizade em determinado endereço, com determinadas pessoas. Né? Então, às vezes você está acostumado a passar, tomar uma água numa casa, tomar um guaraná, tomar um suco. Então, as pessoas também tinham essa solidariedade, essa atenção que era muito bacana. Assim. Mas em 2010 eu terminei o curso de psicologia, né? Então aí faria já 6 anos de Bauru. E aí eu pedi as contas do trabalho nos Correios, sem saber direito o que ia acontecer. Mas eu senti que já tinha dado tempo de Correio, já eram 8 anos, e que se eu esperasse também surgir um trabalho, uma proposta no campo da psicologia, que era o campo que eu tinha me formado, de forma de bandeja, assim, ou de forma perfeita, ou, né, totalmente adequada, poderia acontecer que eu ficasse mais 2, 3, 5 anos no Correio, né? Então eu resolvi pedir as contas. Eu tinha me preparado para isso, né? Planejado uns 2 anos antes. Então eu tinha juntado uma quantia, uma somatória de dinheiro, de grana, que você não sobrevive sem grana, né? Que daria aí para eu ficar uns 6 meses, até 1 ano, né, desempregado. Infelizmente, muitos formandos, depois que se termina a faculdade, além da gente não estar confiante, de não estar, né, completamente seguro do que vai se fazer, como vai se fazer, se você é um profissional capaz de realizar aquilo para o qual você foi designado ou diz que é designado, você fica desempregado um bom tempo, né? Então eu tinha toda essa insegurança, mas eu tinha uma convicção que eu queria, né, por mais que eu gostasse da atividade de carteiro, a atividade de carteiro ela era muito cansativa. Então eu decidi arriscar, né? E aí eu abri mão do emprego que era seguro, que era garantido, mas estava em jogo também um futuro, né, que talvez incerto, mas que eu tinha uma convicção também que eu tinha estudado, que eu tinha me dedicado, que eu tinha uma vontade e que eu tinha que continuar me dedicando àquilo, né, e talvez pedir as contas do trabalho e continuar focado para aquilo que eu queria, haveria grandes possibilidades de eu conseguir aquilo que eu almejava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Conta um pouco desse o cansaço do carteiro, porque talvez seja interessante, porque é um profissional que está todo dia passando na nossa casa, né? E de vez em quando eu costumo oferecer uma água, nunca aceitaram quando eu ofereci uma água, mas é um cara que está no sol, né? Geralmente o carteiro entra no trabalho às 8 horas e algumas exceções, quando não tem hora extra e tal, ele sai às 5, né? São 8 horas de trabalho por dia, 1 hora de almoço. E de manhã ele chega no centro de distribuição, na agência, no local onde ele... No centro de distribuição ou no CDD, que é centro de distribuição domiciliar, que a gente chama. Aí ele se depara com muitas caixas de cartas e correspondências que eles têm que fazer umas separações, que estão totalmente já bem estruturado, planejado, delimitado para serem separados por logradouros ou itinerários, que são locais por onde vão ser percorridas alguns caminhos. Assim. Então, de repente, eu não sei São Carlos, mas São José do Rio Preto, por exemplo, tinha por volta de 150 a 200 carteiros na época que eu trabalhei, José Bonifácio, tinham cerca de uns 10 carteiros, né? E Bauru também uns 100 carteiros, assim, que é um pouco menor que São José do Rio Preto. E aí, a partir dessa manhã que se separa essas correspondências por itinerários que já estão, né, planejados, organizados, você tem uma segunda etapa, que é a distribuição dessas cartas, que é onde aparece o carteiro, porque nessa parte da manhã parece que tem um trabalho mais de bastidor aí, de separar as correspondências, né? Então tem correspondência que é pesada e tal, e aí a perua vai levar, ou a moto vai levar, né? Então, para além disso, fica o carteiro levando as correspondências na parte da tarde, aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe facilita. Nessa parte da tarde, então, a partir da meio-dia, da uma hora, o carteiro sai, normalmente, às vezes, a pé, né? Ele pega um ônibus, desloca até o local que ele começa, o itinerário lá do bairro, e vai, começa a distribuir as cartas, né? Então, topa com uma pessoa, topa com outra, e aí o sol começa a esquentar, ele começa a suar, começa a dar sede, às vezes ele passa numa casa e toma uma água, né? Quando é um suco, a possibilidade ou a chance dele aceitar é maior. Um guaraná, né? Então, quando é uma coisa diferente assim, né, a chance, e também vai dessa relação que se estabelece também, né? Porque, na verdade, muitas vezes o carteiro ele está tão preocupado com a quantidade de cartas ou de cumprir a tarefa diária ali de entregar os 10, 15, 20 quilos de carta, que às vezes, se ele não tiver com muita sede, ele prefere não parar para tomar água. Então, porque o tempo de parada de água é o tempo que ele vai estar entregando carta em 5, 10 casas. Então, ele só vai parar se realmente ele tiver com muita sede, ou se, às vezes, ele não para para tomar água, ele para para conversar, trocar uma ideia, né? Porque talvez essa ideia é sobre uma correspondência, uma encomenda que vai ser entregue ali para um vizinho da rua. Se alguém não está em casa, às vezes há uma certa camaradagem, embora seja formalmente proibido entregar um SEDEX, uma correspondência fora do endereço, né? Para nenhum carteiro isso é segredo que a gente acaba fazendo, ou, né, acabamos fazendo, porque se você for seguir rigorosamente como está preconizado nas normas, o teu trabalho fica muito complicado, né? Então, assim, quando ainda uma relação de comunidade, numa rua, num bairro, isso ajuda muito o carteiro, né? Porque aí a comunidade se articula, ela se comunica mais, ela se articula mais, e isso facilita, porque, ah, fulano não tá aí, mas eu recebo para ele, eu assino, põe meu RG, né? E aí você evita do carteiro passar amanhã com... Porque se eu não entrego hoje, acumula pro dia de amanhã, né? Agora, se eu entrego hoje, já me livrei dessa encomenda, já cumpri minha meta, amanhã vai vir outra, né? Agora, se eu não cumprir a de hoje, amanhã vem essa e outra. Se tem uma de ontem, então aí junta uma, a de ontem, a de hoje e a de amanhã. Então vai acumulando nesse processo. Então, às vezes o carteiro não aceita água, não é porque ele não está com sede, mas ele está muito preocupado com o excesso de carta que vem. E aí a gente percebe que cada vez mais não tem assim uma preocupação muito com a saúde do trabalhador. Tem mais uma preocupação dele cumprir em menor tempo possível uma maior meta de tarefa, né? Então, às vezes ele percorre cada vez mais uma distância maior e carregando mais peso, né? E aí tem problema de coluna, né, problema nos ombros, nos braços, na mão, na perna, no joelho, né? Então é uma questão aí de... Quanto pesa aquele, como é que chama aquela bolsa que vocês têm um nome? É uma bolsa normal, né? Quanto pesa uma bolsa dessa? O que é preconizado para os homens é até 12 quilos e para as mulheres até 10, né? E normalmente a perua, quando passa disso, dificilmente dá 10 ou 12 quilos só. Normalmente se entrega em média 15 a 20 quilos de cartas por dia. 15 a 20 quilos? É. Se é um bairro de casas residenciais, pode ser que seja até menos. Mas quando é no centro, os carteiros tranquilamente entregam 30, 40 quilos de carta, porque no centro tem um maior volume. Não, mas o cara sai do centro com 30 quilos nas costas ou não? Existe um dispositivo, um procedimento que chama DA, que é Depósito Auxiliar. Então já tem isso dentro do itinerário que vai ser percorrido, né? Vamos supor aí as duas principais ruas de São Carlos. Então, praticamente nessas ruas vão ter 3, 4 pontos que vai passar a perua dos Correios e vai lá, porque já está conversado, já tem um papel, um documento assinado com o estabelecimento de tal endereço, estrategicamente, a hora que acaba a última carta do carteiro, por exemplo, ele tinha 12 quilos na carteira, na bolsa. Aí a hora que acaba, já a loja seguinte já é onde ele vai ter a próxima carta para entregar e aonde ele vai pegar mais 10, 12 quilos de carta para ir até o próximo depósito auxiliar, que é onde a perua deixou, que é onde a perua vai sempre deixar o depósito auxiliar pro carteiro sempre. Então acabou um pacote, ele vai pegar outro e vai continuar a distribuição. Isso no centro, na periferia e tal. A diferença gritante é que no centro sempre vai ter o maior volume, então ele vai carregar mais peso, vai andar mais a pé, porque o centro é movimentado, não dá para andar de moto, não dá para andar de bicicleta. Se é mais afastado do centro, então talvez dá para fazer de moto, talvez dá para fazer de bicicleta, não compensa a pé, porque aí ele vai andar, talvez tenha nas casas assim, duas, três casas sem carta e a outra tem. Então aí a bicicleta às vezes dá uma certa agilidade. Quando tem que entregar telefone, quando tem que entregar alguma conta, né, que ela é em toda casa, não compensa ir de bicicleta, não compensa ir de veículo, compensa ir a pé, porque senão você vai ter que descer, subir toda hora, isso leva o maior desgaste do corpo e leva maior tempo. Então tudo depende do dia, você tem que pensar numa estratégia diferente, né? No centro não tem boca, no centro é sempre a pé, porque por mais que seja pesado, você tem maior agilidade no sentido de sair, entrar de uma loja, no estabelecimento comercial, e às vezes as pessoas facilitam no sentido de já estar ali esperando, já pegar, se tiver que assinar, assina. E você já trabalhou dos três jeitos, a pé, bicicleta e de moto? Já trabalhei dos três jeitos. Aqui perto, em São José do Rio Preto, eu trabalhei bastante de bicicleta, numa região que não era de morro, então era tranquilo, era bom. Como que é a bicicleta dos Correios? É boa? Olha, é uma porcaria. E ela vem, ela custa caro, né? Isso lá na... Pensando em 2002, 2003, já tinha um pouco disso, né, de superfaturamento dos material de trabalho, vamos pensar assim, que era bicicletas. Mas as bicicletas eram bem fracas, bem frágeis, assim. Anteriormente não, era um pouco melhor. E aí o que, que acontece? Aí as bicicletas vão quebrando, né? Então gasta-se um dinheiro grande com o valor. Se uma bicicleta normal custa aí R$600, uma bicicleta nos Correios custariam, pros Correios custariam R$1.000. E aí quebra-se raio, entorta-se o aro, né, começa-se dá problema nos freios. Aí troca-se uns 30% das peças da bicicleta, aí ela fica boa. Então gasta-se um pouco mais na manutenção, mas depois ela fica boa, principalmente porque o carteiro que está em determinada região que é de ciclista, ele vai começar a cuidar da bicicleta dele, né? Não é qualquer dia, qualquer hora você pega qualquer bicicleta, só se não tiver jeito, mas normalmente você vai ter uma bicicleta e você vai começar a cuidar dela, e aí também você vai cuidar da manutenção, né? Desde de olhar se o pneu tá muito careca, que aí há maior chances dele furar, né? Até também manter engraxado a corrente, a catraca aí, para não escapar, para não, né, não ficar difícil pedalar e tudo mais. E até um freio que tá pegando ali, e aí isso faz você ter que pedalar com maior força para poder conseguir chegar nos lugares. Mas aí na frente ela tem, atrás ela tem uma garupeira normal, tem uns paralamas, e na frente ela tem uma extensão assim de um lugar que dá pra você pôr como se fosse uma caixa, né? É tipo aquelas cargueiras do supermercado, aí que você bota ali uma caixinha de papelão, e aí pra ajudar na firmeza, e aí você bota a bolsa ali na frente e vai tirando as cartas lá de dentro, enfiando nas caixinhas e vai tocando o barco, tentando subir, descer calçada sem danificar o aro, e também tomando cuidado com os cachorros, né? Faz assim, descreve, a gente vai ouvir uma música depois que você, se você aceitar o meu pedido, né? Descreve pra mim o começo de um dia assim, do carteiro até o fim dele. Bom, o carteiro acorda, ele já pensa que ele tem que entregar a carta, e isso é quase um raio caindo sobre a cabeça, né? Porque é tranquilo sob o ponto de vista de você ir encontrar os amigos lá, isso é legal, isso é bacana. Mas é negativo pela cobrança que às vezes você tem, né, dos gestores, dos chefes, dos encarregados, ou dos SOs, que é sujeito operacional, que é tipo encarregado, né, dos carteiros, assim. E dependendo de quem está coordenando, de quem está... vamos pensar o encarregado, quem está na gestão, às vezes torna uma quantidade de trabalho penosa, e às vezes a quantidade de trabalho ela é penosa, mas dependendo da forma como o encarregado comanda, ele se relaciona com os, vamos chamar, subordinados, que é isso que os carteiros são, os encarregados, a tarefa fica mais leve, fica mais tranquila, e aquilo às vezes que é quase impossível de se entregar no dia e se realizar, se concretizar, se torna um desafio, e às vezes até possível e gratificante e gostoso de se buscar tentar concretizar o impossível. Então assim, começa de manhã, a hora que você chega lá, você tem um clima harmonioso, tem um clima gostoso, se esse encarregado não tem nenhum problema particular que ele está levando para o trabalho, né, a coisa, mesmo que tenha muita carta, vamos pensar, uma determinada região ali do Redentor em São José do Rio Preto, está computada a capacidade de entrega 32 mil cartas por dia, que venha 50 mil, né? Se tem esse clima ameno, beleza, é um desafio, vamos lá, vamos tentar, de repente a gente consegue, né? Dependendo do tipo de carta, por exemplo, pode ser que tenha duas cartas em cada casa, agora se tiver uma em cada casa já é mais complicado, né? Então tudo depende. Então essa primeira parte da manhã que você tem que tratar a carta, encaminhar ela, colocar em vários escaninhos, né, que é a triagem que a gente chama, né, que está separado por CEP, por ruas, por logradouros, ela depende de uma agilidade cognitiva e motora, que é pegar elas na mão e ir enfiando nos escaninhos. E isso, com o passar do tempo, você fica muito ágil, né, você fica muito rápido. rápido nisso. E a gente tem metas também para cumprir nisso, né? Na época, se eu tiver enganado, era tipo 1.400 cartas por minuto, alguma coisa assim. Então você tinha que triar, né? Enfiar nos escaninhos. Você enfiava uma cerca de 18, 20 escaninhos, né? E aí você tinha que triar essa quantidade de cartas por minuto. E vai dependendo de acordo com o processo, isso pode ser não, mais. Não, desculpa. Você tem certeza disso que você falou? 1.400 cartas por minuto? É só isso? Essa era a meta? É incrível isso. É um negócio meio exagerado, né? Eu posso confirmar e depois te mandar isso, mas... Eu não tô desconfiando de você, eu só tô assustado de ter esse tipo de meta. Ó, pra a gente não cometer com injustiça os equívocos, vamos pensar em símbolos. Vamos supor que se você trabalhasse em condições ideais, você tinha que atingir... Você atingiria, por exemplo, 400 cartas por minuto. E o exigido normalmente era pelo menos 50 ou 70% acima disso, né? Então isso exige que as pessoas tenham um ritmo maior de trabalho. Eu não lembro, de fato, eu não estou lembrado ao certo. Foi muito bem sua colocação. Mas é muito... Há uma pressão psicológica muito grande em cima do carteiro, no sentido dele cumprir essa capacidade de triagem, que porque senão vem descontado, assim, anualmente tem uma avaliação, né? E aí você perde lá, vamos pensar assim, um bônus, se você não atingir a meta, né? E nisso, tanto internamente, que é essa triagem, quanto na rua, que é a parte de distribuição. Então, cotidianamente você está sendo o tempo todo meio que vigiado, né? E de tempos em tempos, sem você saber, vai acontecer essa medição, né? Até desde dentro, internamente, até na rua vai alguém te observando e verificando como é que está teu ritmo de trabalho, se você está... Vamos pensar assim, não é para verificar se você está trabalhando demais, na verdade é para verificar se você está trabalhando de menos, né? Mas geralmente dá sempre acima, né, do esperado, e aí não é feito nada. Na verdade, às vezes é acrescentado algumas ruas, alguns quarteirões, assim, nunca dá a favor do trabalhador, sempre um pouco para sobrecarregá-lo mais. Mas aí, assim, depois dessa parte, dessa triagem interna, que ela é um pouco tensa, mas ela é mais tranquila porque ela é na sombra, né? Ela é dentro do barracão, dentro de um prédio, dos correios. E ela ocorre basicamente até as 11 horas. Então você separa por escaninhos. Aí depois que você separou por escaninhos, é tudo recolhido em várias caixas. E depois dessas caixas, né, cada carteira vai pegar lá suas duas, três caixas e vai no seu escaninho triar, separar por ruas no seu itinerário. Depois você senta, vai colocar em ordem de entrega em cada rua que você vai passar. E depois que você fez essa organização de cada rua que você vai passar, colocando em ordem de entrega, né, de numeração, que você vai estar visitando o domicílio, você passa elásticos, você amarra elas, e aí você organiza na ordem da entrega. Então vai ter o primeiro DA, o segundo DA, que é o depósito auxiliar que eu falei, e até o terceiro DA. Então, e esses depósitos auxiliar, esse primeiro, segundo, terceiro DA, você tem que já primeiro, o mais rápido possível, já liberar eles para perua e levar. Porque quando você sai na rua, esses pacotes, esses sacos de 10, 15 quilos de cartas cada lugar, já vão ter que ter ido pela perua. Porque a perua não vai entregar só o teu. É o seu e mais 30 carteiros. Né? Então, a parte da bolsa, que é os 10, 15 quilos que a gente vai levar na bicicleta ou no ombro, ou no lombo, como a gente diz, você deixa por último. Então você tem que liberar a perua, né, para levar isso. Então, praticamente até as 11 horas a gente consegue sempre liberar os 3 DAs. E depois das 11 ao meio-dia almoça. No meio-dia, uma fazia a parte da bolsa. Que aí você pega lá 8, 9, 10 ruas. Que é os 10 até 15 quilos que você ia levar na bolsa, né? Existe a regra de você levar até 12 quilos. É isso que é orientado para você não se prejudicar. Mas isso nem sempre é seguido. Às vezes os próprios trabalhadores exageram. Os próprios trabalhadores acabam não tendo a consciência de que precisa seguir algumas regras que a empresa, né? Mas na verdade a empresa também não impõe isso porque ela está preocupada com o trabalhador, está preocupada também com os processos que isso podem acabar acarretando. E depois na rua, né, você sai, se o teu itinerário de distribuição é longe da unidade, você vai pegar um ônibus, dois, né, até chegar ao local de destino quando você é a pé. Quando não é de pé, você pega sua bicicleta, já sai da unidade e vai pedalando até o bairro que você vai começar a distribuir a carta. De moto, o pessoal também põe no baú o que caber, aí não é só 10, 15 quilos, realmente cabe uns 20 quilos. Só que também não é legal lotar demais o baú, porque isso de certa forma causa uma certa lentidão na distribuição. Então se puder, motoqueiro, evitar mandar DA é bom, mas se também pesou muito, você tem que mandar. Não, isso vai atrapalhar também o teu rendimento. É só negociações que se fazem, né, no dia a dia, nas relações de trabalho. Então, nessa etapa da distribuição externa, você tem que ter então passado, tem o tal dos EPIs, tem que ter passado um protetor solar, né, tem as camisas de manga longa, tem um sapatão com bico de ferro que você usa pra... Hoje tá... Tem uns de bico ferro ainda, certeza que tem uns carteiros que usam, que gostam, mas ele era muito duro e ele machuca um pouco o pé. Aí tá vindo uns emborrachados, mais novos e tal. E aí, depois que você sai então pra essa distribuição, começou a vir o óculos também, além do protetor solar, começaram a perceber que o sol, né, acabava prejudicando a visão com o decorrer do tempo. E aí você começa a entregar essas cartas, né, começa a entregar uma, entregar outra. E tem as cartas que você só entrega nas casas. E tem as correspondências que é Sedex ou carta registrada, que você precisa da assinatura da pessoa. Essas que tomam maior tempo, né? Então, às vezes a pessoa demora 2 minutos, às vezes a pessoa demora 5 minutos, né? Então tem pessoa que entende que o carteiro precisa rapidamente ser liberado, né? Tem pessoa que acha que o carteiro é obrigado a ficar esperando ela enquanto ela, né, o tempo que ela necessitar. E é lógico, aí também vai jogo cintura de cada trabalhador, né, de também fazer uma amizade, fazer assim, oh, hoje tá corrido, então não, né, dá pra você se dar rapidinho e tal, né. Às vezes a pessoa até decora, o trabalhador até decora o RG do fulano para agilizar o processo, né? E então acho que vai tendo essas particularidades, essas várias peculiaridades que fazem com que às vezes o serviço do carteiro seja mais difícil ou seja mais facilitado. Então, se o carteiro também tem uma abertura, né, no sentido de dialogar com as pessoas, às vezes o trabalho dele fica mais fácil, é mais tranquilo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas colaboram bastante, né? Mas também há situações em que talvez o carteiro se depare com o qual ele não está esperando, né? Então, por exemplo, está passando na casa de um idoso, o idoso, com muito sacrifício, vai lá, né, pega o andador e sai lá do fundo e vai lá na frente, assina, então leva um tempo. Então é importante também que o carteiro entenda, né, porque isso também faz com que o idoso se sinta bem, né, se sinta útil, tá recebendo uma carta, às vezes é para um neto, às vezes é para um filho, não é nem para ele, né? E muitas vezes também é para ele, né? Então tem, acho que tem várias particularidades que vão acontecendo assim, né? Às vezes também a gente vai passando uma casa, tá acontecendo alguma coisa estranha, né? Então tem hora que você não tem que se meter, mas tem hora também que você pode fazer uma denúncia, né? E tem hora que você tem que socorrer alguém que tá tendo um infarto, tem hora que tá acontecendo alguma coisa. Você já socorreu alguém que tava tendo um infarto? Infarto não, mas alguma coisa parecida com isso, assim, a pessoa passando mal, né? Então, às vezes a pessoa... É uma questão mais emocional mesmo, da pessoa tá nervosa com algo que aconteceu com o filho, com a filha, assim... Né? E aí a própria pessoa acha que tá tendo um infarto e acaba exagerando um pouco, assim. Mas às vezes só de você ouvir, né? De você dizer, mas onde que ele tá? Será que é isso mesmo? Ah, não sei. Então, por que, que você não liga ou pergunta pra alguém que vai lá e pode ver isso? Né? Então isso já deixa a pessoa mais calma. E às vezes evita aí alguns transtornos maiores, assim. E aí eu acho que a atividade do carteiro vai se desenrolando nessa parte da tarde. E aí vai tendo um sol quente no lombo que vai suando a camisa. É, tem um bonezinho que usa também para tentar bater. Tem um chapéu azul que a gente usava. Mas... Eu penso que a atividade do carteiro é uma corrida contra o tempo, né? Ele quer... Às vezes ele se coloca em segundo, terceiro plano, né? Então, a questão das cartas e a questão dessa meta, né? De ter que entregar tudo que vem no dia é uma coisa que pesa. Então, na verdade, assim, o gestor ou o encarregado que é perspicaz, sábio, ele não precisa fazer pressão nenhuma sobre o trabalhador. Na verdade, ele tem que tentar trazer uma leveza, tentar trazer uma tranquilidade para o trabalhador resolver e tentar conduzir o seu trabalho da melhor forma possível, porque o próprio carteiro já se incumbe de se cobrar e de ter essa meta de cumprir aquilo, né, no dia, assim, aquela tarefa que veio. Ele não quer que sobra no outro dia para acumular, né? Então, se ele ficou na parte da manhã separando, triando 100, 140 cartas de uma determinada rua, ele não quer juntar com 30, 40 do dia anterior, né? Então, ele na verdade quer cumprir da melhor forma possível a atividade dele e a meta dele naquele dia. O que acontece é que às vezes o que está preconizado ou o que está escrevinhado, vamos dizer assim, é mais do que deveria, né? Então, uma cidade igual São José do Rio Preto, talvez a quantidade de carteiros que tem não é suficiente para os trabalhadores exercerem sua atividade de uma forma segura, né? Uma forma que na hora que ele for pôr a carta, ele consiga observar se tem cachorro ou não. Na hora que ele for pôr a carta, ele enfiar a carta no espaço adequado, de uma forma que não vai rasurar a carta, de uma forma que também que não vai acabar enroscando o seu dedo, a sua mão em algum lugar, acabar se ferindo, né? E também tratar bem as pessoas, com respeito, com paciência. Às vezes a pessoa é super respeitadora, está super preocupada com a correspondência, super preocupada com a pessoa com a qual ela vai entregar a correspondência, mas ela está preocupada também com um monte de cartas, os 95% de cartas que ainda falta para entregar aquele dia. E aí ela acaba sendo um pouco afoita, né? Um pouco ansiosa e é mal interpretado, né? Então, havia muitas reclamações, assim, que se falava, não, mas o cara é esforçado, o cara não é mal educado, né? Mas aí é isso, acontecia dele dele mesmo se cobrar, e aí também do encarregado cobrar ele, né? E aí ele se apavorava e acabava enfiando o pé pelas mãos, entregava a carta errada, né? Acontece, né? E aí vem reclamação, e aí, pô, ninguém quer que a carta seja entregue errada, nem o carteiro, nem muito menos o dono da correspondência. Mas pode acontecer, por quê? Porque há esses fatores aí, às vezes, sobrecarregando e interferindo na qualidade do trabalho do carteiro, né? E quando chega de tarde, ele conseguiu, né, vencer cachorro, vencer trânsito, vencer algumas pessoas que querem conversar um pouco mais do que se pode, né, porque algumas pessoas querem desabafar um pouco da vida e tal. E tem hora que é legal, que é bacana, que isso é possível. Tem hora que não, né? Então, acho que ele venceu o sol quente, venceu todos os obstáculos do dia, e ele conseguiu entregar todas as cartas, né, todos os SEDEX, ou pelo menos uma boa parte. É, porque tem também um tipo de SEDEX que chama mão própria. Uma carta registrada mão própria que você só pode ser entregue para a pessoa, né? Então, se a pessoa não tiver a mãe da pessoa, não pode entregar. Tiver o marido, então tinha muita confusão isso aí também. Tipo, né, se era uma coisa pro marido e a esposa tava lá, ela não entendia isso, assim, que era um serviço contratado dos Correios, que quem enviou era em mãos próprias. Então, só pode ser entregue para a pessoa. E era mais complicado ainda quando era uma correspondência mão própria para a esposa. E o marido estava em casa, que era férias dele, alguma coisa assim. Ou o horário de trabalho dele era noturno e ele estava em casa. E a esposa estava trabalhando. E ele achava inadmissível o carteiro não entregar para ele uma correspondência que é para a esposa dele. Nem ele, homem da casa, está lá. E como assim, não vai entregar uma correspondência que a minha esposa tem alguma coisa errada aí, né? Mas, enfim, aí a gente acabava tentando contornar, mas era uma situação assim que era até às vezes engraçada, mas no fervor e na tensão do dia a dia, na pressão das metas, às vezes eram uns problemas, assim, né? Principalmente quando o cachorro tá solto na rua, o cachorro parte pra cima de você, né? O indicado é se agachar, pôr a bolsa na frente, mas às vezes você pega um pedaço de pau também, parte pra cima, né? Mas, né? Ou tenta, quando possível, dialogar com o dono, às vezes entendem. Pensei que você ia falar que tinha que dialogar com o cachorro. vou dizer que nunca tentei, não. às vezes dá certo também, mas na maioria das vezes era dialogar com o dono, né? Teve uma vez que não deu certo dialogar com o cachorro nem com o dono, eu tive que me defender, eu fiquei muito triste assim que eu acertei um pau no focinho do cachorro, viu? Ele saiu canhê. E eu fiquei triste, mas na verdade eu já tinha tentado já várias conversas com o dono, e era um cachorro muito bravo, assim, muito. Mas depois que eu acertei ele, ele saiu correndo, eu fiquei triste, Aí eu conversei com o dono, falei, ó, aconteceu isso, ele me atacou e eu precisei agir em legítima defesa e machuquei ele, foi eu que fiz isso aí. Se eu quiser levar no veterinário e tal, ele levou no veterinário, mas aí não me cobrou nada e tudo. Mas eu fiquei triste, porque é um animal e que na verdade tá ali achando que tá protegendo seu território, né? Mas só que o homem tava deixando solto na via pública, e aí é um problema isso, né? Então, às vezes é importante que cada pessoa também tenha um pouco mais de responsabilidade e se importe mais com o outro, né? Porque senão acaba entrando numa condição radical, que é da gente ter que provisoriamente cancelar a entrega da correspondência naquela rua, por exemplo, naquele quarteirão, né? Essas coisas. E aí, final de dia, se você conseguiu vencer todos esses obstáculos aí de cachorro, de gente, de carros, de sol, de chuva, né? A chuva também era um problema muito ruim, assim, principalmente em janeiro, que chovia bastante. Hoje tá difícil chuva, né? Mas é, tá voltando a chover agora, mas tinha uma época assim que às vezes eu ficava muito feliz quando chovia à noite, porque aí talvez não chovesse de dia. Agora, quando ficava aquele tempo de manhã fechado e a gente lá dentro ia nas cartas, e aí a gente pensava, puta, hora que a gente sair pra rua vai cair água, e aí é ruim, porque na verdade você molha as cartas, você se molha, né? E aí as cartas não podem ser rasuradas e tal, então inviabiliza o trabalho. E pensando que a maior pressão de entrega das cartas é o próprio carteiro, que ele quer, que ele não quer que aqueles 10, 15, 20 quilos sobram pro outro dia, né? Sobrem pro outro dia. Porque aí não vai ser só um trabalho, vai ser um trabalho dobrado, né? E o que ele não trabalhou no dia anterior, ele vai ter que trabalhar no dia seguinte, né? Num ritmo outro, num ritmo que vai prejudicar as pernas, vai prejudicar o pé, vai prejudicar o joelho, vai prejudicar a coluna, né? E que isso não pode ficar com muita frequência, senão prejudica a saúde, e, né? Você não vai estar colaborando nem com a sua saúde, nem com a empresa a qual você quer prestar os serviços e tal. Então, se no final do dia você conseguiu entregar as cartas, passar aí pelo sol, passar pela chuva, passar pelos cachorros, pelo trânsito, conversar com as pessoas, que também é bacana, né? Tomar água, tomar suco, às vezes come alguma coisa também. Então a gente tinha um lema de nunca rejeitar nada, porque às vezes se a gente rejeitasse, a pessoa podia não oferecer mais. E aí bem no dia que você tava morrendo de sede, você tá passando aquele ponto e, né, e ninguém te oferece uma água, um suco, um guaraná, né? Então, mas normalmente você vai criando um vínculo, umas relações assim, e aí você às vezes, mesmo que a pessoa não oferece, você acaba pedindo assim numa determinada casa uma água, assim. Mas normalmente se para pra tomar uma água, um guaraná num boteco, assim. Às vezes quando dava pra... Que tem os dias também que tava tranquilo, não é só, né, tristeza e excesso de trabalho. Não, tem alguns dias do mês, que é geralmente na metade do mês, ou até do dia 15 ou dia 20, assim, tem umas janelas que é uns dias mais tranquilos de trabalho, que vem menos quantidade de cartas. Então vamos supor, se a região lá que a gente entregava cartas estava preconizado 32 mil cartas, era dias que vinha 28 mil, 27 mil, e esse era os dias light, né? Então era o dia que dava pra, né, é lógico que em off, isso, mas dava pra combinar com o vizinho lá do itinerário vizinho, que entregava no mesmo bairro, no bairro vizinho, que às 3 horas, 3 e meia, a gente se reunia no boteco e tal, pra tomar uma Coca-Cola com paçoca lá, entendeu? Comer uma paçoca com Coca-Cola. E aí ficávamos lá uns 20 minutos conversando sobre o trabalho também, né? Falando que tá certo, que tá errado, reclamando, né? Chorando as pitangas, né? Um pouco. Mas é isso, se você conseguiu então passar todo esse dia, né, que acho que passa bem rápido, assim, porque como tem muito serviço, você nem vai vendo, assim, passa de forma muito, muito ligeira, muito rápida. E então se você chegou aí às 5h30, você conseguiu passar por tudo isso, né, você segue embora, segue feliz, sua tarefa foi cumprida e tal. Se não deu, né, também você tem que ter um jogo de cintura, né, entender que teve alguns motivos, né, ou porque teve muita carta, ou porque alguma coisa te atrasou, você precisou ter mais paciência num ponto, né, uma pessoa idosa foi assinar, às vezes uma casa que demora para te atender um pouco mais, né, às vezes a pessoa também está ocupada. Então tem vários percalços que às vezes você tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma flexibilidade, de entender, né, de lidar com isso, porque senão também você fica sofrendo demais, senão também você fica nervoso, estressado, e não, isso não vai ajudar em nada, né? Então, geralmente o carteiro, ele tem muito fixo essa questão de cumprir a sua meta, né? De entregar aquelas cartas lá, né? E aí, geralmente, quem tá para receber a carta vê só a sua carta, né? Mas na cabeça do carteiro, ele, aquela ali que ele já entregou na sua mão já não existe mais. Ele já tá pensando nas próximas e no monte que ainda falta, assim, né? E aí, infelizmente, às vezes essa pressão, esse excesso de exigência e de meta que se estabelece, fica difícil pro carteiro, às vezes, manter uma atenção legal, né? Um olhar no olho da pessoa que está recebendo a carta, né? E aí eu acho que prejudica tanto a saúde do próprio trabalhador, como prejudica a sociedade como um todo, porque a sociedade parece que está nesse ritmo muito maluco, né? De fazer tudo correndo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então de às vezes não curtir, de não aproveitar aquele momento que é único, aquele momento que pode ser um momento especial, que pode ser um momento que não voltará a acontecer, né? Então as pessoas estão freneticamente, às vezes, numa realidade aí que não parece que é uma realidade que elas gostariam de estar vivendo, né? E aí elas têm que talvez pensar que é possível pensarmos que a gente tem não total controle, não poder para mudar tudo, mas é importante a gente perceber algumas coisas, né? Perceber que talvez essas coisas não estejam de acordo com o que a gente gostaria que fosse, e é importante que a gente dialogue sobre essas insatisfações, sobre essas percepções que a gente está tendo, né, que não está em acordo com o que a gente pensa, com o que a gente almeja. A gente dialoga com os pares, dialoga com outras pessoas. Se outras pessoas também compartilharem, tipo, ó, tá estranho isso, tá esquisito, pô, o que a gente pode fazer, né? Então, acho que às vezes tem algumas soluções simples, algumas soluções possíveis, né, que a gente poderia estar coletivamente, né, possibilitando aí uma forma diferente de ser, uma forma diferente de agir, né? E é lógico que também individualmente tem algumas ações, né, que a gente pode pensar diferente, tentar fazer diferente, né? E aí às vezes eu sei que é difícil, porque aí é como se fosse uma forma de resistência, né? Mas às vezes há necessidade da gente resistir um pouco, há necessidade de a gente ser flexível, né? Mas eu penso que sempre há uma possibilidade da gente enxergar dentro do que está se passando, que não está totalmente adequado, que não está totalmente certo, e que talvez há uma forma diferente, há uma forma mais saudável, uma forma mais humana, né? E às vezes a gente, esse caminho que a gente está indo, então, é um caminho muito frenético, muito maluco, muito louco, louco no mau sentido mesmo, assim, porque tem louco também no bom sentido, né? Uma loucura bacana, uma loucura que você sente uma alegria, que você sente uma liberdade, né? Mas tem às vezes um movimento que você sente que não é teu, e parece que aí você tá, que você foi sugado, que você tá aprisionado numa lógica de submissão o tempo todo. Então você não tem as rédeas da sua própria vida. A sua vida é algo que tá sendo conduzida por outras formas de instituições, de pessoas. Então é legal que a gente reflita, pense, né? Dialogue com quem está perto, com quem a gente confia, com quem a gente gosta, com quem sabe, às vezes, um pouquinho mais sobre algumas coisas com a gente, ou que sabe a mesma coisa, mas às vezes só de olhar de uma forma diferente já seja uma forma bacana da gente assumir aí as rédeas sobre nossas próprias vidas mesmo, né? E da gente perceber que a gente embora não tenhamos a liberdade que é dita que temos, né, nós podemos ser sujeitos da nossa própria história, reservada assim algumas limitações, lógico, mas é sempre possível a gente assumir um pouco mais, né, daquilo que nos cabe, assim, né, e tentar ser melhor, tentar melhorar, tentar buscar às vezes almejar o que é de interesse coletivo, de interesse, né, da comunidade, de um grupo maior, não de olhar para o meu umbigo. Ah, eu, Charles, quero isso só, e ah, isso é bom para mim, eu vou fazer assim porque vou me dar bem. Não, acho que é lógico, é importante a gente se preocupar com a gente, né, se cuidar, né, focar, ter nossos objetivos, nossos sonhos, mas também eu acho que nascemos numa sociedade, num tempo, e devemos um pouco, né, para alguns antepassados que lutaram, por algumas conquistas que temos hoje. Então acho que na medida do possível que a gente puder fazer para contribuir, para não haver retrocesso de conquista de direitos, é importante que façamos. Então acho que penso que temos que nos unir. Eu acho que as categorias estão muito unidas, seja os estudantes, seja os trabalhadores, seja o carteiro, seja professores, sejam os psicólogos, assistentes sociais, né, que está cada um muito no seu quadrado, né, e é importante que cada um reconheça o seu quadrado, mas é importante que cada um também faça a articulação e a conexão com o quadrado, com o retângulo, com o círculo do lado, né. Acho que é importante a gente enxergar que há formas de pensar diferente, há formas de ser diferente, é importante respeitarmos, mas é importante também que saibamos a força que temos, e é importante que a gente use essa força para um bem comum. Qual é a música? Eu gosto de uma música, muitas músicas eu gosto, mas principalmente músicas nacionais. Eu sempre tive maior contato com músicas nacionais. E uma música que eu gosto muito é Ouro de Tolo, do Raul. Ouro de Tolo, do Raul. Está ouvindo o Charles falar aqui na Rádio Livre Capivara. Aqui é 96,1. Você está sintonizado aqui. E vai ouvir agora Ouro de Tolo. Daqui a pouco a gente volta. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Aqui é De Cara com a Capivara. E no De Cara com a Capivara de hoje, a gente está ouvindo aqui o Charles. Posso perguntar uma coisinha para você? Claro. O que é psicologia? É uma pergunta básica e super complicada de responder, né? Mas poderíamos dizer que psicologia, né, agora, nos últimos tempos, né, ela inicialmente ela é algo misturado com a filosofia, que vem questionando algumas coisas, mas de forma objetiva vamos dizer que é psicologia hoje, pelo menos o que eu penso que é psicologia. Então é uma ciência, né, que se pretende, que se busca conhecer o ser humano, né, o homem, a mulher também, e as criancinhas, os idosos, os adolescentes, enfim, o ser humano como um todo. E não só conhecer para poder escrever, para controlar, mas é uma psicologia, ou pelo menos uma psicologia que se preze, né, com uma psicologia séria, ela precisa ver, para além de conhecer esse ser humano, ela tem que ter um compromisso, né, um compromisso com esse ser, um compromisso social principalmente, em que se comprometa a aprimorá-lo, né, aprimorá-lo, a buscar essa humanização que nos é cara, que nos custa, porque vivemos numa sociedade em que nem sempre os valores humanos são priorizados, ou quase nunca. Então, eu diria que a psicologia é uma ciência que atua para auxiliar o ser humano, para que o ser humano, né, compreenda alguns conflitos, para que o ser humano lide melhor com algumas problemáticas da sua existência, né? Para que o ser humano consiga talvez ser mais feliz, né? Ou talvez compreender a vida de uma forma diferente daquela que ele está concebendo como possível, né? Então, às vezes, as pessoas entram em conflitos internos, as pessoas têm conflitos de identidade, as pessoas têm dificuldades para estabelecer um pouco do seu lugar dentro dessa sociedade, né? Uma sociedade que prega muito o consumo, uma sociedade que prega muito, né, o ter alguma coisa. Então eu diria que a psicologia, ela precisa ser essa ciência, né, essa proposta de ter, essa proposta de trabalho. O psicólogo ou a psicóloga tem que ter um compromisso com o processo de humanização do sujeito, né? Um compromisso que vai além da questão do próprio psicólogo e que vai além da própria psicologia. É um compromisso com a humanidade, é um compromisso com o ser universal. O que, que é o ser universal? É a gente hoje, né, conseguir fabricar, por exemplo, comida para os mais 7 bilhões de pessoas no mundo, e essas pessoas, né, uma parte delas não ter acesso a essa comida. Então isso é um fato que deve nos causar indignação, né? É um fato que deve mobilizar não só psicólogos, né, não só assistentes sociais, deve mobilizar advogados, deve mobilizar engenheiros, deve mobilizar educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, né, e outras profissões mais, né? Porque se produzimos comida para todo mundo, por que todo mundo não tem acesso a essa comida? Então são perguntas assim que a psicologia, né, e outras profissões, penso eu, deve se fazer, né? Não temos que trabalhar só em prol de uma lógica capitalista, de uma lógica neoliberal, de uma lógica que desumaniza e não humaniza. Então, a psicologia, para mim, é uma ciência que, na minha perspectiva, comprometida com o processo de desenvolvimento humano, comprometida com a diminuição da desigualdade social. E para isso ela precisa de descobrir formas, descobrir meios, né, descobrir alternativas que cheguem a isso. Você sabe que essa sua definição de psicologia não se enquadra muito com o que as pessoas geram, com o modo como as pessoas geralmente veem a psicologia, né? Eu vejo assim que, sei lá, a representação, não vou dizer nem representação social para não me embananar aqui, mas eu acho que a representação que as pessoas geralmente têm da psicologia é ou a clínica, né? Ou então o RH, né? O cara que fica ali, que é maldoso, que contrata uns e não contrata outros. O que você acha dessas duas outras possibilidades? Porque de alguma maneira você definiu a psicologia, a meu ver, quase que excluindo alguns outros modos pelos quais a gente diz isso é psicologia. Sim, você tem toda a razão, né? Eu fui objetivo aqui, né? Algo que eu sei pouco fazer. Você foi tendencioso. Muito tendencioso. E eu acho que assim, né? Essas outras psicologias, podemos dizer assim, né, tem tua legitimidade, né, tem, né, a psicologia clínica tem uma importância, a psicologia dos recursos humanos, de RH, nas empresas, né, atuando nas seleções, tem sua importância, né, mas o bacana, né, o para além de se preocupar enquanto psicólogo clínico, ou enquanto estivermos numa clínica, atuando com esse sujeito individualmente, buscando resolver alguns problemas, alguns conflitos, alguns problemas de existência, Eu acho que não pode se perder de vista que esse sujeito está dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma... Ele nasce, né, dentro de uma sociedade que tem alguns valores, que apregou alguns valores, que impõe alguns valores, e que, na verdade, alguns psicólogos, algumas pessoas estão seguindo esses valores sem mesmo saber por quê, né? Às vezes estão acreditando que são valores que são próprios deles mesmos, quando na verdade é uma lógica que foi imposta e que não passa por nenhum momento de reflexão. Agora, mesmo que eu esteja atuando num RH, num recursos humanos, numa empresa X, YZ, né, ou que eu seja um psicanalista, ou que eu seja um psicólogo numa abordagem outra, né, behaviorista, comportamental, existencial, fenomenológica, dentro de uma clínica, né, eu não posso perder de vista esse âmbito de que esse sujeito que eu estou ali auxiliando, acompanhando terapeuticamente, ele é fruto dessa sociedade muitas vezes adoecida, né? Dessa sociedade que produz muitas mazelas. Então, para além de eu cuidar, né, dessa dimensão subjetiva do sujeito, eu preciso, inclusive, conscientizá-lo de que existe uma dimensão objetiva que está corroborando, meio que alicerçando todo esse processo de adoecimento que ele está vivenciando. Então, eu preciso desvelar algumas causas desse processo de adoecimento, desse processo de sofrimento, né, de culpabilização. Então, é importante que eu não perca de vista que esse sujeito, ele não está sozinho, ele não está isolado, embora ele pense e queira viver assim, né, muitas vezes. Né, então, existe aí uma psicologia dominante, uma psicologia hegemônica, que às vezes descola o sujeito desse universo, né, da coletividade, desse universo que o produz, né, e como se ele fosse um sujeito apartado dessa sociedade e que ele tivesse um problema, uma problemática pessoal, particular, de algo muito, sei lá, até genético, né? Quando na verdade boa parte das nossas mazelas são produzidas socialmente. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. A pergunta é: eu posso fazer essa pergunta? A psicologia é uma ciência do indivíduo ou uma ciência da sociedade? Então, depende. Você entendeu? Eu posso te fazer essa pergunta? É possível fazer essa pergunta? Porque você entende? É uma pergunta que exclui, né? Ou é do indivíduo ou é da sociedade. Você pode fazer essa pergunta? Você já fez? Não. Tá. E a resposta, quando você fizer, não vai... Na verdade, ela vai, mesmo você não fazendo, eu vou respondê-la. Ela... Você é mal educado. Ok, obrigado. Na verdade, não podemos trabalhar nesse preâmbulo dicotômico de indivíduo ou sociedade, porque o ser humano é um ser, né? Ele tem a individualidade dele, temos nossas características, temos nossas singularidades, né? Somos somos diferenças, mas temos também igualdades, temos também semelhanças, temos também muitas coisas em comuns. Então, ao mesmo tempo que temos singularidade, temos também características universais, muito semelhantes, muito parecidas, né? Tanto com quem nos rodeia aqui próximo, quanto quem está um pouco mais distante geograficamente, em outro país, em outro lugar, né? Mas temos essa dimensão individual e temos também a dimensão mais social, mais ampliada, né? Que seria aí da dimensão da sociedade como um todo. Então, na verdade, o ser humano não pode ser encaixado ou num lugar ou no outro, né? Porque somos um sujeito, somos seres em movimento, somos seres que estamos a cada momento num embate, num processo dialético de construção de si mesmo. Então, eu que estava aqui falando há 10 minutos ou há um minuto atrás, já sou um sujeito diferente depois dessas ideias que eu comecei a expor, que eu comecei a dialogar, que eu comecei a pensar. Então, existe esse processo de movimento constante o tempo todo. Então, eu não posso me colocar como um sujeito individual, isolado, Charles, eu sozinho e sou autossuficiente, e nem tô dissipado no meio do todo da massa, não, né? Na verdade, existe uma intersecção. Então, há, né, algumas marcas, algumas características que eu posso dizer que são minhas, mas essas características que são minhas eu não herdei ou não veio, surgiu do nada, né? Aliás, essas características que eu acho que são minhas, de ser espontâneo, de pensar determinadas coisas, de achar isso certo, de achar isso errado, vem de valores que eu, convivendo com determinados sujeitos, determinadas pessoas, determinados lugares, estabeleci determinadas relações e aprendi a pensar determinadas formas, né? Aprendi a ver determinadas formas, ou não aprendi determinadas coisas e tudo mais. Então, eu tenho essa esfera individual, mas eu tenho também essa esfera coletiva da sociedade. Então, não dá para eu definir de forma dicotômica é isso ou aquilo, né? A gente tem que pensar de forma mais ampliada, né? E considerar que temos características que podem ser pessoais, peculiares, singulares a mim, mas temos também, somos também fruto desse universo coletivo da sociedade. Então, e estamos em movimento, né? Estamos em movimento e a nossa personalidade, o modo de ser, o modo de pensar, o modo de agir, né? Ele pode ser constantemente modificado, né? Desde que a gente tenha aberturas, estímulos, motivações, né? A gente tenha condições psíquicas, físicas, ambientais, né, acesso, né, a determinadas ferramentas, né. Então, penso que a atividade que nós exercemos desde quando estamos lá na infância, né, de quem antigamente ia para a roça com o pai, com a mãe, hoje em dia as crianças já não vão mais para a roça, normalmente vão para a escola, depois vão para uma escola. Então, tudo isso vai interferir nas gerações futuras, tudo isso vai determinar um pouco da forma de ser. Então, a partir do momento que eu me escolarizo, me alfabetizo, aprendo determinadas atividades, eu com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, né, depois trabalhando determinadas atividades, isso vai integrar, né, novas formas de pensar, de sentir, de agir, né? E aí, de forma que vai se perpetuar aí pro resto da vida de cada um, mas sempre vivendo em sociedade, sempre vivendo coletivamente. Você tá muito bonzinho. Eu tenho duas fichas aqui na minha mão agora, quer ver a primeira ou a segunda? Pode ser a segunda. A segunda, tá bom. É a segunda. A segunda, eu quero que você comente essa palavra que eu vou te dizer, mas eu queria que você comentasse de coração, assim. O que seu coração diz sobre essa palavra? Psicanálise. Psicanálise é... ainda, pra mim, é um... de certa forma, é um... vamos pensar... alguns sujeitos, né, na história, né, da psicologia e principalmente da psicanálise, que pensaram, que estudaram e que construíram, né, acho que estão muito além do que eu... do que eu consegui ainda de saber e de conhecer algo. Então fica difícil para eu falar, né, de forma muito... numa perspectiva crítica da psicanálise. O que eu posso dizer... Não, eu quero coração. Coração? É, porque cê, eu vou te pedir... te explicar por que eu pedi o coração. O que você tá falando aí toda dessa questão. Eu te perguntei antes sobre o indivíduo, a sociedade e tal. Sei que a psicanálise ainda tem uma descrição, uma relação com a sociedade, mas a história, assim, da psicanálise enquanto não só não produtora de conhecimento, mas como prática, não é uma história que tem um grande privilégio à sociedade, ao convívio, ao grupo. E aí, o que seu coração diz sobre isso? Você tá muito bonzinho. Então, não, é necessário ter uma certa prudência, né? É, a vida me ensinou isso. Né? Não sei se meu coração ficou menos peludo, né? Um trabalho onde eu executava lá em Botucatu, no centro dia, tinha umas companheiras que elas de vez em quando começavam a falar da vida alheia. Então uma olhava pra outra e dizia: "Você tá com coração peludo hoje, hein?" Então assim, como nada é fácil pra ninguém e tudo mais, em termos de se pensar, de construir, defender uma abordagem, uma ótica de trabalho, né, eu tento sempre aparar um pouco os pelos do coração. Mas já que você insistiu nessa perspectiva, nessa resposta, é o seguinte: a psicanálise é sim, né, historicamente, tradicionalmente, uma perspectiva de atenção elitista, né, de atender clinicamente e os ricos, né, e é lógico que ela tem uma perspectiva, às vezes, de olhar, né, principalmente a questão do inconsciente, né, e às vezes desconsiderar um pouco a perspectiva de que esse sujeito está dentro de uma sociedade que está o adoecendo, que aí às vezes a gente não tem que atuar só nesse sujeito, mas temos que atuar nas raízes que estão produzindo esse adoecimento, né? E aí às vezes isso é mexer com a própria elite ou a própria classe dominante, que essa elite, essa psicanálise, essa abordagem da psicologia está a serviço. Então, dificilmente essa abordagem da psicologia, que é a psicanálise, vai atuar rompendo com a classe que a mantém, com a classe que a financia, né? Então, é sim, né, tradicionalmente, historicamente, elitista, né, e não vai atuar aí de forma séria ou em larga escala num compromisso social, né, com o sujeito, vislumbrando aí uma perspectiva de auxiliar uma transformação, uma mudança, né, uma mudança significativa na sociedade, né? Na verdade, é olhar para esse sujeito, né? E tentar amenizar as dores e os sofrimentos que ele está vivendo e ele se adaptar a essa lógica de vida, né? Então, eu fico pensando, ou pelo menos o que eu consigo enxergar é isso, mas é lógico que ela também tem aí com seus pensadores contribuições super, super significativas, principalmente pela essa questão que ela coloca da questão do inconsciente mesmo, porque, né, até com algumas pessoas me perguntam como que eu tô, né, como que vão as coisas, eu brinco e digo, ó, até onde eu percebo, né, tá tudo bem, até onde eu percebo tá legal, tá bacana, porque tem um monte de coisa que passa, né, que a gente não percebe. A gente pode citar exemplo de um filme que você assiste uma vez, aí é um filme que você gostou, você assiste de novo, você percebe outras coisas, né, e assim vai. Você percebe, se você assistir um filme 7, 8, 10 vezes, cada vez que você assiste o filme, você se aprofunda no filme, você passa a ver coisas que você não tinha visto. Ou seja, essas coisas estavam inconscientemente, estavam lá postas, mas passou inconscientemente por você, né? Você não percebeu. Então, embora você tivesse com seus olhos de frente da tela, com seus ouvidos atentos, você não percebeu determinada imagem, determinado som, determinado movimento, né? Então, essa contribuição do inconsciente que a psicanálise traz é super importante. Mas ela tem uma limitação de tratar, às vezes, né, a questão mais individual. Embora tenha alguns grupos, né, mas não de forma ampliada isso ainda, né, que tratam, né, coletivamente uma perspectiva aí de olhar pro social e buscar politizar, buscar conscientizar os sujeitos que eles podem ser, né, exercer a atividade ou ter uma postura mais ativa, né, não ser meros telespectadores dessa vida. É isso. E qual é a música? Tem uma outra música que eu gosto, que é... são muitas músicas, mas tem uma do Legião que é legal, que eu acho que é uma música muito bacana, assim, que é Metal Contra as Nuvens do Legião. Escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domingo. Sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas,

nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. Temos muito ainda por fazer. Não olhe pra trás, apenas começamos. O mundo começa agora. Apenas começamos. Por que você escolheu essa música, Charles? Metal Contra as Nuvens é uma música que eu percebo assim, falando aí do tal do coração. É uma música que traz força. É uma música que instiga a pensar, né? É uma música... Pensar sobre o quê? De pensar sobre o que está à sua volta, de pensar um pouco sobre a vida. E ao mesmo tempo é uma música também bonitinha, legal, assim, música bonita. Se fosse poder dizer assim de forma tem uns arranjos, né, embora seja simples assim, ela tem uma harmonia legal, enfim. E aí é uma música também de um ícone assim, né, da banda do Legião, que eu acho que, né, da maneira como eles puderam trazer assim algumas mensagens, algumas reflexões interessantes. E aí Metal Contra as Nuvens acho que é uma música forte, uma música cheia de energia que não sei, assim, acho que ela pode inspirar, acho que ela traz algumas possibilidades que não sei se dá para descrever, acho que é meio que particular assim, mas para mim é isso, para mim é força. Pra mim é também é uma harmonia assim na proposta dela, começo ao fim. E ela tem essa energia, essa coisa que eu acho que quando você tá, né, não é sempre que você tá confiante, não é sempre que você tá feliz, não é sempre que você tá bem resolvido. E então acho que é um som legal de ouvir. É uma música que pode fortalecer, que é uma música que pode virar um pouco o lado das coisas, entendeu? Não é virar simplesmente o cinzeiro. Pode virar a jogada, virar a perspectiva de olhar sobre um determinado fenômeno, sobre uma determinada situação que você está passando, né? Então, a música eu escolhi por conta disso, porque assim como tantas outras músicas, né, e aí cada um pode ter a sua música de inspiração, de força, né, de refúgio, assim, é uma música pra mim, assim, entre outras tantas que ela tem essa força, é por conta disso. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. O que é o amor? O amor é uma coisa maluca, né? É uma coisa assim que, dependendo da idade, né, alguns costumam chamar de paixão. E aí, depois que se permanece, ela pode se transformar, é dita chamada, né, de amor, que é uma coisa que está mais perene, que está mais... que permanece, que dura, né, duradoura, etc. E aí, assim, é um sentimento, né, que você tem por uma criatura, por uma pessoa, né, por uma pessoa que você admira, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que te faz bem, uma pessoa que você gosta de estar junto, gosta de estar presente, que você, né, e não é uma coisa que surge, penso eu, do nada, né, tem uma construção. Então, de repente você tem uma amizade muito forte com uma pessoa e isso pode se transformar num amor, né, um sentimento que vá tomando outras formas, né, vá se processando no decorrer da convivência, do dia a dia, né, das oportunidades de você ver essa pessoa, das situações em que você convive, realiza algo junto, né? Então é algo que pode ser que surgir aí de uma coisa inesperada, mas que também pode ser algo que você vá cotidianamente regando, né? Você pode semear, ou alguém pode semear sem você saber, e que isso vá brotando, ganhando forma, ganhando espaço, e isso vá cada vez mais sendo tomando um espaço que é importante, um espaço que faz sentido. E algo que, se alguém plantou e começou a regar, você começa a regar também, porque você começa a compartilhar aquilo. Então, para mim, o amor é isso, é algo forte, né, mas nem sempre intenso. Pode ser que ele seja sereno, pode ser que ele seja tranquilo, mas é algo que parte da iniciativa de alguém, pode ser sua, pode ser do outro, mas que em determinado momento isso torna-se algo muito importante para você. E aí isso é algo forte, algo que você quer que continue, né? Dependendo da situação, né? Dependendo da forma como você está se colocando dentro de um relacionamento, por exemplo, né? Mas não é só um relacionamento de entre um homem e uma mulher, ou entre uma mulher e uma outra mulher, ou entre um homem e um outro homem, mas pode ser uma relação de amor entre pais e filhos, né? Relação de amor entre netos e avós, entre amigos, né? Eu acho que o amor, ele não tem uma esfera de denominação única e exclusiva, assim. Então você pode ter um sentimento muito intenso e forte pela humanidade, né, por exemplo. Então você pode querer que a humanidade tenha espaço, tenha vez, tenha voz, né? Então você pode ter algo que vá ao encontro disso, né? E de repente você pode ter um amor pela natureza, amor por um bichinho, né? Então eu acho que tem vários tipos de amores, mas eu acho que sempre passa por essa questão de algo que mexe com você, de algo que te balança, de algo que é importante para você. Né? E é lógico, pode ser de você com a pessoa que você ama, a pessoa que você convive, a pessoa que você quer viver, né? Dia após dia. Né? Mas também é algo que pode se acabar. Para mim, o amor é esse sentimento, é essa energia que passa pela nossa razão e emoção ao mesmo tempo. E que tem conflitos, que tem encontros e desencontros, e que a gente tá, né, muito às vezes à mercê, assim, não sabendo lidar, né, não sabendo. Às vezes estamos muito carentes, porque estamos muito ligados ao mundo do ter as coisas. E você acha que o amor é uma coisa eminentemente humana? Os animais também amam? Bom, é uma pergunta que eu não sei responder, mas não sei, se a gente observa, tem alguns animais que tem um cuidado, né, que tem uma forma assim de cuidar do filhote, ou os próprios casais mesmo. É difícil dizer isso, assim, eu só posso dizer da condição humana, que a gente aprendeu a nomear, né, aprendeu a dar nome para essa questão, né, de um sentimento intenso, um sentimento muito forte que nos atravessa quando a gente está convivendo com alguém, está querendo, está tendo uma relação com alguém, está convivendo, está passando por um processo de algo que não nos deixa igual como estávamos até então, quando ele aconteceu, assim. Não sei dizer que os animais, como que é isso, assim. Eu sei que em alguns casos, né, infelizmente, os animais dão uns exemplos aí que deixam os seres humanos no chinelo, se a gente fosse pensar nessas situações e condições de amor, de tratamento, de cuidado. Né? Então, acho que o dito chamado ser humano às vezes deixa muito a desejar enquanto ser humano, ser civilizado, ser dotado de condições especiais, de capacidades especiais e humanas que acabam lhe faltando porque a sociedade não apregou e não estimula de fato uma humanização, né? Então a gente está um pouco distante dessa humanização que é dita que somos capazes, né? E às vezes, a gente for observar alguns animais, eles estão sendo muito mais amorosos com o familiar deles, com o próximo deles, com os seus filhotes, né, com as suas crias, do que nós, né? Então, infelizmente, às vezes, com os mais próximos, a gente é muito ríspido, né? Muito age de mau grado. E às vezes com pessoas distantes a gente consegue ser muito atencioso, né? Ter uma paciência. Então acho que é um desafio aí, né? E algumas lições aí que, se a gente for observar a natureza, alguns animais têm a nos dar, né? Essas lições de amor. Você tem duas opções agora. Você escolhe outra música ou você tira a primeira ficha? Outra música, né? Outra música. É tudo de bom. E você tem alguma em mente? Uma outra banda que eu gosto bastante, né? É Ira. Ira. É. E aí tem uma música que é do Ira, que é Muito Além, que também é uma música interessante, que eu acho que faz a gente pensar um pouco. É uma música bonita de se ouvir também, né? Dentre outras, né? Mas eu acho que eu elenco essa aí, eu escolho essa, né? Temos que, é importante sabermos fazer escolhas, é importante renunciarmos algumas coisas nessa vida. Então acho que é um amadurecimento, é necessário uma evolução, e é importante a gente saber escolher, né? Ou ter que escolher em determinados momentos. Então por isso eu escolho Muito Além, do Ira. Ira, Muito Além. Você está ouvindo a Rádio Livre Capivara? É 96,1 FM aqui. Esse programa chama De Cara com a Capivara. Você vai ouvir Ira, Muito Além. Nice. muito querida do... A arte tem um negócio interessante, né? Porque, se for pensar, essa música, a letra dela não tem muito sentido, mas a melodia é interessante e a letra é interessante também. Ainda que ela não diga uma coisa objetiva, né? Esse tire os pés do chão e põe os pés na estrada, parece à primeira vista que quando você põe os pés na estrada, você tá com o pé no chão, caramba. Mas o pé na estrada parece que é a vivência da vida, né? É, vai embora, vai ver o que, que tem por aí. Tirar o pé do chão, né? Não sei. O que, que você acha? Na verdade, não sou eu que tenho que falar sobre essa música. O que, que você acha dela? Bom, de novo, primeiro é uma música que eu acho bonita. E depois, para além de achar bonita, acho que essa reflexão que você inicia assim, falando dela, que ela parece que tem uma proposta e... Não parece um mantra, tem uma hora, né? É um mantra. Tire os pés do chão, põe os pés na estrada. E continua isso. É um mantra, parece. É, eu não sei se é um mantra, mas... Na verdade, infelizmente, as pessoas não param para pensar, para olhar, para investigar, para questionar e ver qual a mensagem que as músicas estão passando, né? Mas como você disse, essa música ela tem essa aparência, né, de dizer assim algo, assim chamar atenção, né, para tipo, ó, saia disso, faça isso, né? Mas eu acho que o que me atrai nela é essa questão dela ser bonita e depois esse convite, né? É um convite que tem um começo de tipo, ó, saia da zona de conforto ou algo que a gente um dia esteve conversando, tipo, essa vida, né, que você leva, que vida é essa, né? É uma vida mais ou menos. E aí, pô, se a vida tá mais ou menos nisso, então eu tô em dúvida se eu parto para um outro caminho. Então acho que você já achou a resposta, né? Mas nem sempre é fácil. E aí eu acho que só dialogando com o outro, refletindo com o outro, pensando com o outro, e aí a gente também trazendo o que o outro disse para aquilo que a gente acredita, pensa, consegue buscar, né? Eu acho que a gente pode encontrar a resposta para o que é essa mensagem de tipo, ah, tira os pés do chão e bota o pé na estrada, né? Botar o pé na estrada é o pé no chão também, né? Tirar o pé no chão é sair da zona de conforto, né? Então, às vezes, pôr o pé no chão é algo que a gente nem tá fazendo, né? Então, assim, talvez a música parta desse pressuposto que a gente esteja pelo menos com os pés no chão. Mas, infelizmente, uma parte, pelo menos brasileiros, assim, acho que nem estão sentindo, nem estão com o pé no chão, né? Estão voando aí, estão em outro planeta, estão em alguma outra galáxia que não é o Brasil, que não é o estado de São Paulo, etc. Então, acho que primeiro... Mas você acha que é possível ter o pé no chão? Porque essa metáfora do pé no chão, para mim, me lembra a ideia da consciência, né? E uma consciência forte, que é... Eu sei o que está acontecendo comigo e ao meu redor. Você acha que é possível isso, ter o pé no chão? Que é uma pressuposição, mas... Eu não sei. Eu vou discordar de você. Eu acho que não é bem isso. Eu não sei. Eu acho difícil... Que o pé no chão. O pé no chão acho que significa. Tira o pé do chão é mais simbólico do que a gente vive, assim. Sei lá, se desliga um pouco das coisas com que você tá arraigado, assim, que você tá se segurando. A gente se segura em tanta coisa que é volúvel. Não se segura, eu acho que é pra mim, assim, tô dizendo pra mim, né? É uma proposta de não se segure, vá embora, porque isso que você está se segurando não tem muito sentido. Nisso, o chão que você pisa é uma construção sua. Acho que tem sentido essa sua proposta, né? Ou essa sua interpretação. Mas no meu ver, né, esse tirar o pé do chão é sair da zona de conforto, né? E bota o pé na estrada, então é se aventurar para o desconhecido, né? É se aventurar para aquilo que você não sabe se vai dar certo. É buscar aquilo que talvez você sonha, mas que você não tem garantia nenhuma do que vai se concretizar. É arriscar, né? Quem sabe, acho que com responsabilidade ou não, enfim, de alguma forma. Né? Lógico que não dá também para partir assim do nada para o nada. Né? Eu acho que é importante a gente colocar aqui a nossa capacidade humana de raciocinar, nossa capacidade de... Na psicologia tem uns termos que chama-se capacidade teleológica, que é uma capacidade de... A capacidade cognitiva e teleológica. E cognitiva é isso de raciocinar, de perceber. E teleológica é uma capacidade que, além dessas questões básicas, né, a gente perceber, é a gente conseguir avaliar além da curva. Então, acho que é um convite que a música faz, né, de tirar o pé do chão, de sair dessa zona de conforto e ir para algo que você não sabe bem como vai ser, mas é buscar algo que é melhor, é buscar algo que você sonha, que você almeja, que você quer conquistar. Então, penso eu que quando a gente pode, né, tendo essa capacidade teleológica, que é avaliar além da curva, né, avaliar além do que está na aparência, é um exercício difícil de conseguirmos fazer, mas é um exercício possível. Né? E que nem sempre a gente põe em ação, né? Mas temos a capacidade de usar mais nosso cérebro, de usar mais nossas relações, de usar mais nossa capacidade cognoscitiva, né? Então eu fico pensando que a música também, essa questão da arte tem o seu brilho, né? Tem a sua... podemos dizer assim, tem essa coisa instigante, né, e tem essa coisa do mistério também, que é dar liberdade para cada pessoa poder criar, né, seu universo, criar aí sua própria estrada, né, buscar aí dentro desse universo possível que é real para essa pessoa, buscar possibilidades, buscar alternativas, né? Mas eu penso que no fundo é um convite, é um lançamento de um feeling, de um instigar, né? Para que as pessoas possam buscar algo que talvez elas ainda não encontraram, mas que é possível que elas tirem esse pé do chão, que é um chão que pode ser um chão aparente, que pode ser um falso chão, né? Mas que é sair da zona de conforto, sair da zona de conforto e ir em busca de algo que elas talvez sonhem, mas que elas talvez tenham medo de buscar, porque é algo que ainda não é certo. É algo que, na verdade, algumas pessoas diriam para elas que elas estão sendo loucas, malucas, né, de jogar o certo pelo duvidoso fora. Mas elas precisam também ter convicções e aí usar as suas capacidades humanas que temos, né? E aí eu acho que se não desenvolvemos, é importante que a gente estimule, que a gente consiga desenvolver. E aí, como que a gente consegue desenvolver? Pô, é simples, eu tenho um sonho, tenho um objetivo e eu preciso pensar em passo a passo de como que eu faço para concretizar aquilo. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar no Ministério da Saúde, eu vou ver qual cargo que é. Eu preciso saber que formação, se a minha formação é compatível com a formação que é exigida lá. Se não, eu vou ter que ralar, vou estudar, né? E quando eu chegar e ter a formação, eu vou ter que ler o edital que está dizendo sobre as referências bibliográficas que precisam ser lidas para eu passar nessa prova específica para aquele cargo. Então, antes de eu fazer essa prova específica, tem um monte de outros passos que eu tenho que, para a hora que eu chegar ali, tiver os requisitos exigidos. Então, tem que pensar nesse passo a passo, escrevinhar, se for o caso, né? Pedir ajuda para outras pessoas mais experientes, né? Tem pessoas experientes que vão auxiliar, que tem bagagem, que tem repertório, que tem um acúmulo de conhecimento da vida e um acúmulo de conhecimento técnico que pode nos auxiliar. Então a gente não pode ter vergonha, tem que pedir ajuda, né? Tem que pedir um apoio, pedir luz. E na hora que você está pedindo, não quer dizer, às vezes você pede uma coisa para a pessoa, você queria só uma resposta 5 minutos, a pessoa vai falar meia hora na sua cabeça. Não quer dizer que você vai aproveitar meia hora, mas é super importante você saber ouvir também, né? E ver que o dia que você tiver 70, 80 anos, você vai querer falar também um monte de coisa pro jovem, porque você está querendo que ele pegue o caminho certo, o atalho e tal, não faça como ele que demorou para encontrar, né? Mas enfim, então a gente às vezes não utiliza nossa capacidade teleológica, que é de organizar, se planejar e ir passo a passo concretizando por meio de algumas ações, né, e atividades as nossas possíveis conquistas aí. Então penso que tem esse passo a passo, né, e que às vezes a gente acaba pensando no todo e achando que é impossível, mas e logicamente, né, nem tudo vai ser possível para todo mundo, porque afinal vivemos numa sociedade capitalista, individualista, né, que visa o lucro, que visa, infelizmente, um objetivo que não é, né, a felicidade de todo mundo, né? Visa, infelizmente, o domínio, né, de uns poucos sobre a maioria. E é um sistema, né, que é dominante, que infelizmente nem muitas pessoas nem sabem que existe, mas ele existe, ele está aí, ele domina a vida das pessoas, as pessoas vivem e acham que é normal aquilo. E é importante que as pessoas comecem a questionar isso, tipo, ó, isso não é normal, nem sempre foi assim, há outras formas de ver isso, de ver aquilo, de pensar isso, né, de pensar aquilo. Então é importante que as pessoas compartilhem, falem para as outras pessoas o que elas estão pensando. Às vezes elas se sentem um ET, um estranho, mas nem sempre é só elas que estão pensando aquilo, tem outras pessoas também pensando aquilo. Então aí a gente, quando percebe que tem outras pessoas passando, vivenciando aquilo, a gente se fortalece, né? A gente se sente menos estranho, a gente se sente igual ao outro, porém, né, com mais condições de entender, compreender e lidar melhor com algumas problemáticas super simples que a gente acaba complexificando, entendendo de forma errada, e aí isso se torna um problema depois complexo mesmo. Então eu penso que no fundo a música, né, e a arte tem esse convite né, de nos mover, nos instigar, mas também ela não, também não dá, por ser arte, acho que ela não dá essa algo pronto e acabado. Assim como nós não somos prontos e acabados, né? Somos sujeitos em movimento, sujeitos que estamos em constante transformação, né? E infelizmente às vezes não é uma transformação que esteja voltada a uma transformação radical que atenda o nosso desenvolvimento, a uma transformação radical que atenda um desenvolvimento humano, que atenda a lógica do bem comum. Infelizmente, às vezes estamos sendo subsumidos numa lógica que atende o interesse de poucos, em detrimento, né, da maioria. Né? E às vezes não é só estamos falando de qualidade de vida ou de bem-estar, às vezes em detrimento até da uma condição básica de alimentação, né, de faltar comida mesmo, né? Mas penso aí que estejamos onde estivermos, estivermos lá na condição miserável, estejamos numa condição mais ou menos, né, eu acho que a música faz esse convite aí, como algumas obras de arte, ao convite desse mistério de se buscar o princípio de instigar, de sair da zona de conforto, de sair da inércia, de sair desse local que você está, que não está girando, não está se movendo, né, que aparentemente não está promovendo nada de uma mudança de movimento, assim. Então eu acho que é o convite de instigar o movimento, instigar uma mudança, instigar algo que promova uma transformação. Vamos lá, o microfone é seu agora, você pode fazer o que você quiser com ele, o que você quiser. Pode mandar um beijo pra alguém, mandar alguém tomar no cu, fazer uma pergunta pra alguém, fazer uma pergunta pra você mesmo, você faz o que você quiser. Então, não sei outras pessoas, mas eu me sinto nesse momento muito encabulado e sem saber o que dizer, porque... E aí, nesse momento, me vem uma reflexão que é importante ser feita, que é: realmente vivemos numa sociedade livre, né? Se vivemos numa sociedade livre, não temos de ter a menor dificuldade em falar algo quando temos um microfone à disposição. E aí, por que que nos vem essa dificuldade, por que que vem esse encabulamento, né? Digo aqui propositalmente algumas expressões dessa nossa língua portuguesa tão rebruscada e entravada nos seus enquadres e normas culturais, né? Normas cultas que me posto a refletir sobre essa questão, né? Que liberdade é essa, né? De fato, que temos. Na verdade, não temos, né? E tanto é que quando nos colocamos, né, à disposição de uma rádio, né, de uma TV, ou de um vídeo, ou de algo que vai servir como um veículo de comunicação que outras pessoas possam estar ouvindo, né, é importante, eu acho, que refletir, repensar e sempre questionar sobre os mecanismos de liberdade que temos, ou de privação, ou de repressão, ou de violência, Então, se a gente for pensar, a gente está o tempo todo sofrendo uma repressão do Estado, né, uma repreensão dos nossos direitos. Às vezes, quem já passou algumas fases da vida, está hoje trabalhando numa prefeitura, está exercendo uma atividade profissional de psicólogo, não sofra tanto quem está ainda passando seus 14, seus 15 anos e está vivendo na periferia, né? Convivendo numa casa de 3, 4 cômodos, com 7, 8, 9, 10 familiares, né? Às vezes até 3 gerações, aos quais desses 10 familiares, um ou dois trabalham, né? E aí essas pessoas não têm, né? Ou tem malemar dinheiro para comer o arroz e feijão. E aí, por vivermos nessa sociedade que não basta só arroz e feijão, batata e macarrão, né? E nem sequer um bife acebolado, essa sociedade ela pregoa outros tantos e muitos valores que vão para além disso, e para isso precisa-se dinheiro, né? Então, ter tênis, ter roupa, ter isso e aquilo, precisa de dinheiro. E aí, o que que resta numa sociedade ou numa pequena cidade? Não vamos ficar aqui falando de modo geral do Brasil como um todo. Vamos pegar nessas mais de 5 mil municípios, dos quais boa parte são pequenos, né? E que tem aí seus habitantes, boa parte passando por situação semelhante a essa que eu acabei de escrever. Um grande número de pessoas vivendo num número de quartos, né, o número de cômodos de uma pequena casa, com situações de emprego, né? Os que têm emprego, né, vamos pensar em uma família de 8, 10 pessoas, quando um tem emprego ou dois, né, é um caso até feliz, né? E pensar aí que tem adolescentes, que tem alguns jovens que estão na fase inicial de pensar em trabalhar, que largam a escola, etc, etc, e que tem seus desejos aí de querer ter teu computador, teu notebook, teu celular, né, de ter tênis, de ter roupa, de querer ir para um tal do shopping, não sei o que, não sei o que lá. Meu, a infinidade de consumo não tem limite, né? E aí, assim, se essas pessoas, né, esses adolescentes não têm opção de trabalho formal, etc e tal, né, há outros meios ilícitos que acabam surgindo como opções de renda, né? E aí são enquadrados dentro da lei, né, que são os adolescentes em conflito com a lei, por tentarem aí de outras formas obterem uma certa renda. E aí, assim como é feito no sistema adulto, né, a nossa população carcerária vem sendo de forma muito categórica reproduzida com os adolescentes, tanto do sexo feminino quanto do masculino, né, em maior número do masculino, mas também muitas meninas estão aí sendo enquadradas como criminosas e sendo mandadas para as fundações casas, ou então depois de um tempo são reinseridas, né, ou ditas reinseridas socialmente por projetos em CREAS, prefeituras ou alguns serviços similares, né, com projetos que na verdade é muito para inglês ver, né, são projetos que não tem nenhum começo, meio e fim de forma legitimada para a própria realidade circunstanciada, e que na verdade, fica uma linha de produção de marginalidade e uma linha de produção de faz de conta de reinserção desses adolescentes na sociedade, né? Quando, na verdade, eles nunca estiveram inseridos na sociedade. Então, existe uma margem, né? E é uma exclusão, né? Uma margem grande e uma exclusão enorme, né? De pais, né? Desses adolescentes, desses próprios adolescentes, né? Dos filhos desses adolescentes. E isso vai se perpetuando. Então, assim, queria colocar essa reflexão aí. É uma reflexão que vai de todos os setores, né, na nossa sociedade, desde a saúde, da segurança, da assistência, né, do judiciário, do Ministério Público, né, principalmente a nossa polícia, né, a nossa segurança pública. Nossa polícia está matando de forma desenfreada, não está cuidando, não está protegendo o que seriam seus... seria sua lição de casa, né? O feijão com arroz seria sua função primordial, né? Guardar, proteger. Então, assim, além de estar matando, está se matando, né? Tenho amigos policiais, conheço pessoas próximas, assim, que... E sem falar a tal da mídia, a televisão, que acaba mostrando que não é para mostrar, porque isso é proibido, né? Mas os policiais estão se matando, né? Muitos estão cometendo suicídio. Então, assim, é uma instituição falida. Mas não é só a polícia que está falida, né? Na sua forma de se pensar e agir, né? Então, tem outras instituições, né, acima, né, e no mesmo patamar dessas, que precisam ser revistas, né? Então, assim, o Brasil como um todo, né, precisa de um... Assim como precisa, assim, e fala-se há anos da tal da reforma política e tal, né, no cenário da capital do Brasil, né, a chamada Brasília, que poucos brasileiros conhecem, né, não sei quem já esteve tudo, e conhece, mas ela é pensada geograficamente, estrategicamente, para poucos brasileiros acessarem, né, isso é contraditório, mas é intencional e é muito bem articulado e pensado nessa forma. Então, assim, temos várias coisas no nosso país, no Brasil, que precisa ser repensado, que precisa ser reformulado, né? E aí eu acho que não sei se a gente tem que esperar isso lá de cima, né? Que o governo dê uma educação de base, uma educação adequada, uma educação decente, né? Que a gente aprenda, além do português rebuscado, a norma culta da língua portuguesa, a gente tinha que saber o tal do espanhol, tinha que saber para conversar, dialogar com os nossos países vizinhos, tínhamos que saber a tal língua dominante e soberana nesse planeta Terra, dita em inglês, né, que é hegemônica no poder, né, que está aí dizimando populações, soldados e civis em vários países, né, sempre em nome da indústria bélica, né, então faturando bilhões e bilhões, né, declarando guerras e outras guerras, enfim, né, são discussões à parte. Mas voltando para o Brasil, né, temos muito, muito, muito, muito ainda a evoluir, mas não temos que pensar que é um governo X ou Y, Z que vai resolver isso, né, temos que pensar que tem soluções que podem ser decididas e iniciadas no nosso quintal, né? Temos decisões, temos ações que podem ser feitas no nosso alcance, ao nosso redor, né? Com semelhantes que estão compartilhando o espaço, né, da nossa casa, do nosso trabalho, né, do dia a dia, da nossa rua ali, né, do nosso bairro, né, da nossa vila, né? E aí vai se ampliando, mas a gente tem que pensar que o poder, né, não é das autoridades superiores, como eles fazem questão de preconizar e afirmar o tempo todo, né? Na verdade é o contrário, né? O poder tem que emanar do povo, e o povo na verdade tem que tomar as rédeas e fazer às vezes valer esse direito que é dele, que ele às vezes ignora esse saber e essa possibilidade de ação. Então o que eu queria colocar essas problemáticas bem espaçadas que estão ocorrendo, né, no nosso território, desde as grandes cidades até as pequenas, e que não devemos aí ficar de braços cruzados só criticando o governo, não devemos deixar de criticá-los também, porém, todavia, contudo, ficar de braços cruzados e falar que o problema, a culpa é do FHC, do Lula, da Dilma, não vai resolver não, né? Aí tira a Dilma, entra Michel Temer, entra o cara lá do tribunal, enfim. O brasileiro é acomodado, né? E precisamos nos desfazer, desconstruir essa lógica de país e sujeitos e povo colonizado, né? Isso já passou, já foi há muito tempo, há muitos anos. Temos condições de agir mais ativamente, deixarmos de sermos telespectadores apenas e ficar olhando a banda passar, e na verdade temos que agir e ditar o ritmo, né? Ditar o ritmo, ditarmos o som, ditarmos a letra, né? Temos algumas obras de arte, temos algumas músicas, temos algumas propostas, né, que eu acho que dá conta, né? Vamos pensar aí tal, sei lá, um pensador, um educador, um pedagogo que o Brasil teve, foi por exemplo Paulo Freire, né, que ensinava que o saber popular era um saber que estava à altura de um saber científico, de um saber acadêmico, né? E aí é um pouco nisso que eu acredito, assim, que às vezes a gente não dá conta, né, não percebe que a gente tem um poder, que a gente pode fazer, que a gente pode, né, aos poucos mudar o que está ao nosso redor, nosso quintal, né, a nossa rua, nosso bairro, e aí isso ir se ampliando. Então acho que a mensagem que eu deixo aqui é isso. Nós precisamos nos dar conta disso, nos conscientizar e partir para a ação, né? Uma ação organizada, uma ação pensada, né? uma perspectiva, né, do bem comum, né? Não voltado para o benefício do fulano, do ciclano, né? Mas uma ação que tenha como princípio, né, uma solidariedade, que tenha como princípio uma conquista de um bem maior, de um bem que é para todos, né, de algo que vá contribuir para a felicidade de todos, uma busca que é, né, direito de todos e que uma parte pequena consegue atingir, né? E que a gente tem que lembrar que a felicidade não é essa lógica do ter, né, mas é uma lógica do ser, né, uma busca de buscar sermos aquilo que queremos ser, aquilo que almejamos, né? Mas que também que ninguém vive de vento, ninguém vive de luz, né? Então todos temos direito, né, a beber sua cerveja, a comer seu arroz, seu feijão, seu bife, sua carne, enfim, né? Mas para isso temos que sair da zona de conforto, temos que descruzarmos os braços, sair do blá blá blá só, né, e partimos para a ação. É isso, um grande abraço, obrigado pela oportunidade, isso certamente me ensinou muito hoje. Obrigado ao meu amigo aqui, né, fazendo perguntas cabrosas, mas foi muito gratificante. Agradeço muito, muito feliz mesmo de ter tido a honra de participar desse espaço e desse momento aqui na rádio. Obrigado. Acabou. O Charles se despediu já. Deu tchau. E é isso aí. Você ouviu a entrevista hoje na Rádio Livre Capivara, de Cara com a Capivara. O Charles. Valeu, Charles, por ter vindo aí, por ter participado. Eu achei que foi legal. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Thank you.